terras com júbilo e canções. Cantai a glória do seu nome. Dizei ao Senhor, quão grande és tu. Teus feitos, Senhor, são maravilhas sem fim. Toda a terra te adorará, cantarão louvores ao teu nome. Vinde, irmãos, e vejam o que ele fez. Em suas obras encontramos paz. Ele trouxe o mar em terra seca, com poder nos guiou. Alegremos-nos em sua presença, o Deus que nunca falhou. Escuta a oração, não rejeitou o clamor do coração. Em meio às lutas, Ele é nossa luz. Tua misericórdia, Senhor, nos traz a paz. Seja Deus que nos sustenta, em Ti, Senhor, encontramos vida. Com holocaustos venho Te adorar, em tudo, Senhor, eu vou Te exaltar.